Aham. A brincadeira é ver os vídeos de 5 anos atrás e adivinhar os 5 que vai vir depois. Tipo, como conta pra esse menor que daqui a 5 anos ele vai ser um de nós? Vai andar de carro, também de moto, só nave, de 5 a 10 palitos. Vai portar Gucci, cara, vai roncar de patrocínio. Tome, se manda o vento, tá na história. Se não, solta a costura e limpa o chão com as Lacoste, Gucci, Prada, cliente VIP, né? Mais oitão, tenta a sorte agora pra você ver qual é o calibre. Se for pra roncar do que nós tem, eu sou dono de faculdade. Entra quebrado e sem sonho, sai sorrindo e de nave. Se sentindo no canil, os preto passa, elas late. Difícil pra um preto como eu, empréstimo no banco. Me sentindo muito branco quando pego um advance. Já fui aquele menor que as lágrimas era de sangue. Tipo, eu já fui aquele menor que sempre agiu com a pureza. Eu já fui aquele menor que em qualquer fita fechava. Até as contas bater e até eu entender o porquê desse menor ser 1% da parada. Até vende ABM, sigo construindo meus sonhos. BID, meu novo carro de alta tecnologia. Sempre onde o preto passa, tipo o dono da selva. Vários flashes seguido a frase: não é amigo, é vida. Isso é um batmóvel invisível pros polícias. Tipo, o melhor disfarce, um quebrada com cara de rico. Tipo, é um tapa na cara dos bico. O menorzinho tá contando quilo da Nike, cai de Caim. Um assalto de 4 minutos.